Salvador. Boa tarde, Rodrigo 5490, transformação Oscar, autorização Petrolina. 5490, boa tarde, informação Oscar, confere. Pronto, 4. 5490, autorizado Petrolina, 200, decola da 10, com primeira curva à esquerda na saída Lomo, após direto Petrolina. Transponder 5170, controle em 119.8. 200, decola da 10, com curva à esquerda na Lomo, depois após direto. 3193, autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, com primeira curva à direita, na saída da Euleda Monte. Aerovia pesou 10, pois prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder 5404, controle em 119.8. Santos 3193, confirma somente o nível copiado? 360, e a saída é da Elita, qual que é a outra posição? É da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Então da Euleda Motiva. 3193, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback acionamento? Pois é, né? 5490 em correção, subir solo é porta ataque. Autorizado, porta ataque, porta ataque. 240. Apenas confirmando, é pouso direto ou pilof? Pouso final. Certo, trem baixado travado, pouso final. Sente entendido, pouso final, baixado travado, vento 180 graus, 07 nós. O altímetro no 0 no 3. Autorizado pouso, pista no 0, Jaguar 240. Jaguar 240. Bip e farol checados. Certo. Paulo Trip 5490 para o táxi, 65 no POB, autonomia de 4 horas, oferta Salvador. Felipe, eu vou comprar por ele. 3, correção 5490, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera do Rio 1 no noite, decimal 95, altímetro 1013, bom voo. Pátio Índia, lá 2895, está no 1013, muito obrigado, um bom dia, até daqui a pouco. Alô, Senar 61, Cota 2, por gentileza, autorização, Recife, gente da OSCA. O Xana 61-42, boa tarde, informação ótica, confere, copia? Copia. 61-42, autorizado, Recife, nível 350, decola da 10 com primeira curva à direita, correção à esquerda, na saída Pulca, transição Caju. Aeroveio previsto 50, após prossegue de acordo com rota prevista no plano de voo. Transponder 5-4-2, controle em 1-9-8. Cadê 4-0, controlou. O Jaguar 240, seu solo aos 24, livra a próxima taxiway à direita, taxi Alfa e reporte antes da taxiway Delta na minha escuta. Certo, próxima à direita, Alfa, porta da Delta. Para o taxi 32, 3-1, 57 a bordo, 3 horas e 15, e alterna com. Assistente, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, torre 1-9-8-2-9-5, altímetro 1013, bom voo. Ok, 1013, parte Índia, 2-2-9-5, obrigado, 132. 61-42, copiou? Trip 5490. Mantenha o ponto, espera. Tem ponto. U 5492 eu transpondo, 198 eu controle. Leão no 42, eu saio da Pucajão, Apoijão, Caju. Pucajão, Caju. Leão no 42, protegimento correto, no gate 05, reporta pronto para o pushback, acionamento. Estará. Venote. Disneyland, runway 10, Russian 6320. Roma 12, 5626 LS, desculpa, campo. Seria o trip 5626 modulando? Afirmo. Reporte marcador externo baixado travado, altímetro 10 no 35626 da trip. Reportado externo baixado travado. O Jaguar 240 mantém a posição, táxi Delta. 240 marcado. 6315, no gate 09, coordenação de equipe de solo, reporta para o táxi. Procurar para o táxi. Passou o externo, baixar travado, 5626. Sente o trip 5626, aguarda a pista livre. Aguardado. Jaguar 240, autorizado o cruzamento da pista no 028 em direção ao pátio militar. Lança, autorizado o cruzamento pela Delta, Jaguar 240. Ocean 6320 on the ground at 27, when you vacate, we contact you 121 decimal 9. 219, Jaguar 240, táxi via hotel, ao estacionar frequência livre do pátio militar. On the ground, good afternoon, Ocean 6320, when you vacate. Ocean 6142, confirma. Trip 5626, autorizado pouso, pista 10, vento no 60 graus, 07 nós. Trip pouso, não, no 0, trip 5626. Alpha, report for Juliet Ocean 6320. Bruno, no 64, reporte baixar travado, altímetro no 0, no 3, número 2 na aproximação. Cortar algo no 64. O trip 5490 mantém a posição, temos um bang da Gol na final da 10, já passou o externo. Teste mantendo, 5490. O Gol no 64 atende a pássaros durante a aproximação pista 10, aguardando pista livre. Gente, acabou de baixar e travar, o Gol no 164. Gente, querido, baixar e travado. Trip 5626, seu solo 29, direito 121, 19. 219, 626. Encomenda 26, táxi via Alfa, quilo, pode 3, posição 01. Alfa, quilo, pode 3, 01. Voo no 164, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 07 nós. Livre pouso na 10 pro Gol 1164. O Trip 5490 visual com o Bang da Gol, curto final, pista 10. Perba. Após a passagem do Bang da Gol, a linha mantém cabeceira 10, o Trip 5490. Após a passagem, a linha mantém 5490. Três anos cinco para o táxi com 72 a bordo, 4,50 ao pé na galinha. Gente, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera, torre 1 na noite, 2,95, altímetro 1,3. Com 1,3, parte 1, Índia, São Bravo, pista 10, 2,95. Parte 1 no Índia é o táxi, e a 1 no 895 é a frequência da torre. Parte 895. Bom, voo 6315. Solo Salvador, boa tarde, voo 1164, ligou. Voo 1164, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, voo 1164. Xanar 6320, após a passagem do Airbus da companhia, taxiando até o ponto de espera, ingressa via Juliette até o gate 10. De... Company aircraft, via Juliette, gate 106, 320. 320, after Airbus 320, taxi to holding point, enter via Juliette to gate 10. 820, via Juliette. 1-1-0-6-3-2-2-3. Bom, no 164, táxi via Juliette para o gate 06. Juliette para o 06, eu vou no 164. Trip 5490, decola 234, controle 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom trabalho. Como é que espera pronto, 63? Minha 13 não sei como manter o ponto de espera. Será? sobre o solo? Meia, embaixada do Bavado, passou externo. Confirme. 6326, passou externo para embaixada do Bavado. Boa tarde. Boa tarde, altímetro no 03, aguarde pista livre. 6326. São 3283, o vento no 90 graus, 0619, autorizado a decolagem, pista no 0. Deu decolagem da pista no 0, até 3283. Primeira curva à esquerda, na saída MON após direto. Transponder 5150, controle 1 no 9198. Afirmo Juliette, aquilo confirma somente a frequência do controle, 1-9-2-8. Juliette, aquilo, cotejamento correto, confirma o POB? 8-0 grau, 0-7 nós. Pouso na 1-0, chame, 3-2. Altímetro 1015. Corrigindo 1013, altímetro. Só corrigindo, altímetro é 1013, morro. 83, decolar 236, controle 1-9-8, bom voo. 198, obrigado, bom. 9 março, 323. E aqui os Golf confirmam o destino? Vou na BR, confirme. A sua transmissão está um pouco baixa, a clareza está doida. Então pode fazer um check e chamar novamente, por gentileza. Afirmo, 5/5 no momento, aguarda só mais um minuto para sua costa. Ocean 63, 26. Seu solo aos 37, direito no 21, 19. 219, 32. Boa, gol. 1-8-8-5, passa externo, baixar e travou. 1-8-8-5, baixar travado, confirmando? Firmo. O altímetro 1-0-3, aguarda a pista livre, depois da Avianca iniciando a decolagem. Aguardando. Poxa, na M3, 1-5, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-6-0 grau, 0-7 nós. O altímetro 1-0-3. Decola imediato, 63, 1-6. Poxa, na M3-2-6, livrando. Confirma pro sol? Senar 6326, livrou? 6326, ataque civil, Alfa Juliette, para o Gate 01. Alfa Juliette, Gate 01, 6326. Tá, 3193, para o Senar 4. 3193, coordena sua equipe de solo, reporta ataque. E antes o Golf copia? E antes o Golf, patrulha 03, autorizado Salvador para Salvador, 500 pés, decola da 17, comprou a Norte. O transponder é 1-6-2-3 e o controle em 1-9-8. Patrulha 03, protegimento correto para o treinamento táxi, chama a torre 1-8-9-5, altimetro 1013, um bom voo. Solo Salvador, muito boa tarde, o azul 4131, autorização 360 para Campinas. 4131, aguarda um minuto para cópia, número 2 para cópia. Número 2, Defuso, pro gol? Afirmo, o vento no 60 graus, 07 nós. Autorizado pouso, gol no 885. Teve gol. Poxa, na 6315, decolado Salvador, aos 39, 119,8. 1-9-8, controle. Obrigado, 19,8. Patrulha 03, prossiga. Confirme o destino e o tipo da missão. Tenente, já pronto para decolagem? O vento 170 graus, 07 nós, decola com Proa Norte, Yankee Zulu Golf, reporte fora do solo. Confirma quem chamou para o pushback e acionamento, 61142. Positivo, 61142 no 05. 61142, aguarda para o pushback e acionamento. Aguardando, 61142. 6326 irá aguardar a finalização do pushback do Airbus da Tampa, pois prosseguirá para o gate 01 após o início do táxi do Airbus. Tá ciente, visual para a aeronave. Manobras me passará. Aí se prosseguir após a passagem do 01. Ono 885, seu solo aos 4 anos, direito, 121, 19. 121, 19. Voo 1885, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Seu comandante é o 01? Proa Norte, comandante 02. Comandante 02, aguarda a transferência. 03. Patrulha 03, controle, 119, décima 8, bom voo. 119, 8, patrulha 03, muito grato. Papa Tango Juliette e Yankee Kilo, Juliette e Yankee Kilo, corrigindo, torre. Gente, já acionado o bloco do táxi? 5 a bordo, e autonomia? Reporte no ponto, espera táxi, papá. 196, aborda autonomia de 330, alterna Guarulhos. O Juliette é Kikilo na escuta? 1013, bom voo. 1013, via Índia 2295, boa tarde. Slot está para 1809 Zulu, a decolagem só poderá ocorrer a 5 minutos de antecedência, ok? Às 1805. O slot interior para que horário? 7, esse slot aí já venceu, ok? Não copiei devido ao forte ruído aí da hélice. 5 ingressos via Juliette para o gate 03. Gate 03, né? Oceano 6142, para informação, o Gol 1885, o MOG 737 da Gol, irá taxiar até o 03, a posição era prosseguir para um pushback. Ok, então após a passagem da aeronave da Gol, posso iniciar o push? 41131, na escuta? Pronto, 4? Pronto, na escuta. 4131 autorizado Campinas, 340, decola da 10 com primeira curva direita na saída da Eule da Monte. Aero Vibros 10, pois prossegue de acordo com rota prevista no tom de voo. Transponda 5425, controle 119, decimal 8. Ok, vamos só, antes de cortejar, senhor, o nível que nós temos aqui é o 360, a senhora passou o 34, confirma. Afirma, senhor, solicitou modificação para o 360. Não, aceito 34, primeira curva à direita da El Leda Brito, 5425 transponder, 198 é o controle, cortejou azul 4131. Confirma a aerovia e a saída. Aerovia Upper, a primeira Zulu 10. Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte, Trivial Fleet, Mugop. A saída, por gentileza. O cara falou muito rápido, pelo direita da El Leda. É da Euleda Motiva após a decolagem, curva à direita. Da Euleda Motiva, a primeira curva vai ser à direita, o azul 4131. 4131 foi o pisamento correto e a porta pronta para o pushback e acionamento. Reportaremos, o gate é o número 8. Puxada vem a 142, tráfego já superado em coordenação em solo, reporta ataque. Autorizado, reportar ataque na 142. Decolada 47, 1198 ao controle. 198, 93, obrigado. Ataque seu Xanero 6142, 3 horas e 40 de autonomia, perna natal com 115 a bordo. Seu Xanero 6142, espero já ataque seu Apache 1 no Índia, ponto espera, chama a torre, 9895, altímetro 9093. Xanero 6142, libertate seu Apache 1 no Índia, ponto espera, 2095, 23. Interior da Bahia? Estamos em contato junto com o CGNA. Torre Xanar 6142, ponto espera da 10, pronto. Torre Xanar 6142, autorizado, ingresso e decolagem, pista no zero, vento 200 graus, 07 nós, altímetro no 013. Autorizado, ingresso e decolagem da pista no zero, pista no 013, Xanar 6142. Primeira curva direita na saída da El Coral. Transponder 5427, controle em 1.99.8. Seu plano é Yankee, prossegue em instrumento até ideal. Após modifica para visual. .009, protegimento correto, reporta pronto para o pushback e acionamento no gate 1-1. Para pushback, acionamento, azul 4131, no gate número 8. 4131, em coordenação com a equipe de solo, reporta ataque. Coordenação reportada para o táxi 4131. Torre Salvador, azul 5002, tá no ILS, 1,5 por externo. 5002, altímetro 1,0 no 3, reporte baixada travada. Chamada baixada travada com 1013, 5002. Tango Juliet, Yankee Kilo, Aerostar se encontra? É, ponto, ponto, espera, táxi, papá. Baixo, foi, travou, 5002. 5002, o vento 160 graus, 0612 nós, tráfego avistado, autorizado, pouso, pista 10. Livre pouso na 10, 5002. Oxa, né, 6142, decolador 53, o controle em 119, 18, bom voo. Livre decolar, é, controle 198, Oxa, né, 6142, bom dia. 796, autorizado Galeão, nível 360, decola da 110, com primeira curva à direita na saída da Eoleda Mótima, Michael, acho que é Tango Vitoral. Aerovia Viso 110, transpondem 5436, controle em 119, 18. Só confirmando após a aerovia, peso 1-0, prossegue de acordo com a rota prevista no plano de voo. No 796, saída da Eoleda Mótima, mais que hoje Cartango Vitoral. Táxi via pista, reposta sobre a cabeceira 17, pronto. O Gillette Yankee Kilo. Pronto para o pushback e acionamento no gate 02. Não, poderia confirmar o transponder copiado? Tá bom, reformando em curso, é papá. Confirma o destino é Valença? Pronto para o táxi azul 4131, 1-03 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alternando com o fim. 4131, táxi via parte 1 no Índia, ponto de espera 2 em 1-8-3-9-5, altímetro 1013, bom voo. Ajustado 1013, vai via parte 1 no Índia, 4131, boa tarde. Não, o Índia Bravo confirma o parte a pista que decola. Não, HDR Mar para Valença, decola com proa sul, mantendo 500 pés, o transponder 0137, o controle em 1, 9, 8. Asfalto 121, décimo 9. Asfalto 219. Afirma o transponder 0137. Então, India Bravo confirma o transponder, por gentileza. 0137 para São India Bravo, para acionamento e decolagem, chama a torre 198-95, altímetro 1013, bom voo. Confirma somente o POB, São India Bravo? Gente. Solo, boa tarde, 5002, livrando no. 5002, táxi via Alfa, quilo parte 3, lá atende a sinalizadora. Alfa, quilo, atenção, sinalizadora. 5002. O 884 chamou pra cota? Afirmo. Gente, informação que você é papá? Ah, já copia? Copia. Gente, autorizado Aracaju, nível 230, decola da 1-0 com primeira curva à esquerda, na saída Pucajama, após direto Aracaju. Responde 5443, controle em 1-9-8. 320, Pucajama, Aracaju, 4-5443-198, controle 1-8-4. 1-8-4, procedimento correto, é a porta pronta para o pushback e acionamento. Será. Cinco zero zero dois, só confirmando alfa quilo parte 3. Certo, vai curva a esquerda na quilo para o parte 3. Salvador, muito boa tarde, Azul 31, ponte da Copa. Azul 4131, autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, o vento no 80 graus, 062 é nóis. Autorizado e decolar, Azul 4131. Pedi Papa Romeu, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu, modulou? Afirmativa, estabilizado, GLS. Altímetro 1-0 no 3, a intenção, pista no 0? Pode, marcador externo, conseguiu no 7. Reporte quando pronto para o cancelamento do plano instrumento e prosseguir visual. Alfa Juliette está presente, prosseguindo. Certo, então, plano modificador 5-8, curvando agora à esquerda para a base pela 1-7. Reporte para girar base, pista no 7, Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. Sente agora. Papatango Juliette, Anki, Kilo, Torre. Salvador, boa tarde, eu vou no 966, está 8 milhas do 372. Voo no 966, reporte marcador externo, baixar travado, altímetro 1-0 no 3. Chamada externa. Após sua decolagem, mantenha a proa decolagem até 3 mil pés, aguardando para a decolagem. Juliette, Kiko. Mantém proa de decolagem até 3 mil pés. O Alfa Juliette Romeu aguarde para girar a base. Alfa Juliette Romeu. Torre Azul 4131. Decolada 00-1198, controle. Vai informar aí, senhor, teve colisão com passo na decolagem. O 4131. Sente. Confirme, pessoal, para o Alfa Juliette Romeu agora. Aguarde para girar a base, o Alfa Juliette Romeu. Alfa Juliette Romeu. fazer o 360 aqui pela esquerda, o Alfa Juliette Romeu. O Gol 966 dá presente controle, 19.8 devido ao pistão zero impraticável. 19? 19.8 controle, Gol 966. Mas tem algum pássaro na pista ou... Devido ao golzão por um passo, a orientação é praticabilizar a pista e fazer uma revisão. Gente. Opa, Juliette Romeu, 360 pela esquerda, aguardando pista livre. Aí iniciou o 360. Tango de Brava, aguarde para decolagem. Gente, relacionamento por conta e risco. O Papatango, Juliette e Antiquilo. O vento 160 graus, 07 nós, autorizado a decolagem piso no 7, Juliette e Antiquilo. Afirmo, mantenha pro até 3 mil pés. Final no 7, baixado travado, Alfa Juliette Romeu. Guarda apenas a pista livre, Alfa Juliette Romeu. Romeu. Para o TAC, 74 a bordo, 2:10, Salvador. Tem autonomia? 2:10. Tá, Alfa Juliette Romeu. No 3, táxi via Índia, Alfa, no ponto espera a torre 1-8, esse é o 95, bom voo. Índia Alfa de 2-95, obrigado, bom trabalho. Juliette Antiquilo, decolado de Salvador aos 03, o controle, 119.8, bom voo. 119.8. Autorizado, pátio 1. Gente, é posse pista livre, seu solo 04. Confirme? Gol 2009. Gente, mantém o ponto de espera, gol 2009. Tango Índia Bravo, o vento de superfície no aeroporto de Salvador, no 60 graus, 05 nós, altímetro 10 no 3, reporte para o solo. Alfa Juliette Romeu, estacionar frequência livre. E para o pushback acionamento. Tacona solo, tamo de abraço. Tango Índia Bravo. Proa da pista 97, aguardando instruções. Autoriza falar Itapuã direta? Da presença autorizada, falou Itapuã, o vento 180 graus, 062 a nós. Excelente, proa da Itapuã, tango de abraço. Estamos com a pista impraticabilizada devido a pássaro, vamos só verificar com o colega aqui da torre. A intenção é não manter aí as aeronaves acionadas porque com a pista parada, mas agora está autorizado, chama para o táxi. Superou, final da 1-0, tanto de abraço. O 2009 está restrito pelo controle de Salvador a 2 mil pés, restrito por 1,5 milhas. 1,5 milhas, 2009. O 2009 autorizado decolagem, pistão 0, vento 180 graus, 04 nós. Tango Índia Bravo está presente, o controle 1,9,8. 09, a gente chamará para o Tango Índia Bravo. O 2009, decolado de Salvador, 1-0, controle 1,9,8. É, confirmando o restrito 2 mil pés. 2,19,8,09, contrabaixo. uma autonomia? 3 horas e 3. 1187 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1185, bom voo. Uno 796, a Lima tem cabeceira no zero.